Não precisa de homenagem, não. Só de gratidão por viver essa passagem, irmão. A sutil diferença do oásis pra miragem. Deus, não precisa de homenagem, não. Só de gratidão por viver essa passagem, irmão. A sutil diferença. E tu tá esperando o quê pra correr atrás do seu sonho? A vida é uma só, irmão. Guarde isso no seu crânio. E não esqueça nunca mais. Não esqueça dos momentos que nós vivemos em paz. Final de tarde em cima da pedra. Ninguém sabe o que o dia de amanhã reserva. Preserve a natureza te preserva. A mente se expande quando o coração aperta. Na certeza incerta, os pensamentos ralos. Não alfineto egos e também não pise em calos. A vida passa e tua pé. E nem tudo é no grito. Assim diz complexidade de um mundo esquisito demais. Pra viver aqui tem que ter cuidado pra ninguém te machucar. Faz por merecer, traz coragem pra correr atrás dos seus sonhos, dos seus versos, das ideias ideais. Não precisa de homenagem, não. Só de gratidão por viver essa passagem. A sutil diferença do oásis pra miragem. Não precisa de homenagem, não. Só de gratidão por viver essa passagem, irmão. A sutil diferença. Numa fração de segundos pode mudar, a vida é curta e intensa, qualquer hora pode acabar. Mais uma tarde que passo vendo o tempo passar, dando um giro no mundo ou jogadão no sofá. A morte é uma certeza e tu um ser singular. Então procure tá leve quando o tempo fechar. Ninguém leva a vida, é a vida que te leva. Digo, além da matéria, você é o que leva até ela. Um ano que foi e depois não voltou. Que descanse em paz e voltou de muito amor. A poesia da vida um dia também termina, fazendo lágrima aos olhos de quem lhe é. E transmitir energia protetora que irradia todos os